Olá, eu sou o Bessa e hoje eu estou aqui com a Natália. Olá! Bom, Natália, lá no Twitter eu fiz uma pergunta para a Tata Finotto. Quer dizer, não é bem... Quer dizer, é ela, mas não é o Twitter dela, né? Uma coisa muito legal que ela vem fazendo aí, salvo engano, há um mês e meio, talvez, um mês, não sei, que é o Pod Procura, né? As pessoas que precisam de alguma outra pessoa para fazer um tipo de gravação, ela vai lá e divulga esse negócio. Um trabalho muito legal que, com certeza, está dando muito certo e vai dar mais certo ainda. Isso aí. E eu fiz um pedido a ela para ver se ela não conseguiria me ajudar a achar alguém que gostasse de mitologia nórdica. Porque o próximo jogo, God of War, será sobre a mitologia nórdica. E mais do que isso, o diretor do jogo, Sr. Corey Barlog, disse que o jogo se passará antes da Era dos Vikings. Eu, como não conheço bolhufas sobre mitologia nórdica e Vikings, lógico que pedi ajuda. E como aqui é um canal de PlayStation ou um podcast de PlayStation, eu não poderia deixar de trazer essa notícia aqui para os meus ouvintes e para os meus assinantes inscritos no YouTube. Até que chegou você aqui, então a gente vai bater esse papo aqui sobre mitologia nórdica e sobre deuses e monstros e tudo mais que envolve essa era pré-Vikings. Isso aí! Quando se trata de God of War, né, os anteriores, a gente falava muito em mitologia grega e agora a gente está se falando muito em mitologia nórdica. Eu não sei se eu estaria desrespeitando alguém, mas para mim, mitologia é só mais um nome bonito para folclore. É. O que você acha? O folclore é uma subcategoria de mitologia, na verdade. Porque o que a gente chama de mitologia, os gregos chamavam de religião. Os nórdicos chamavam de religião. É, muita gente hoje em dia já fala na mitologia cristã. Então, o que faz parte da cultura do povo, de um povo, né, não necessariamente vai ser compreendido daquela maneira pelo outro. A mitologia, ela servia para explicar os acontecimentos em volta da sociedade, como, por exemplo, Zeus era o deus do trovão, porque eles não sabiam o que era um trovão, ou a parte física relacionada a isso. Então, tinha um deus para explicar o trovão. E os nórdicos, porque eles viviam em guerra, né? Eram clãs de guerreiros mesmo antes dos vikings, eles tinham deuses para explicar essa violência, essa guerra. Eu nunca tinha pensado nessa ideia de... Não, mitologia não é um folclore. Mitologia é uma religião, só que é uma religião muito, muito, muito antiga. Ou não. É, porque até você disse, né, já estão falando em mitologia cristã, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. A gente fala, por exemplo, mitologia hindu, pros deuses indianos e tal. Só que tem gente na Índia que tá rezando pra eles agora, nesse momento. Gente, isso é muito louco. Mal começou o podcast e eu já explodi a minha cabeça aqui com uma... Porra, que doideira, cara. Eu nunca tinha pensado realmente nisso que... É, realmente, quando eu falo que mitologia é um folclore, eu realmente agora estou meio que... Caraca, eu estou humilhando essas pessoas que realmente acreditavam nisso. Não, porque assim, o folclore é folklore, é a cultura do povo, e que a mitologia faz parte. Então, as histórias, os contos dos heróis, por exemplo, Odisseia, é tudo folclore. É, mas na nossa cabeça aqui de brasileiro, folclore é uma coisa muito mais fantasiada, vamos dizer assim, né? Uma coisa muito... De mentirinha. Exatamente. E quem faz parte da mitologia nórdica, né? A gente sempre fala dos países nórdicos, a mitologia nórdica são exatamente aqueles países ali, né? Vamos lá, Noruega, Suécia, Suíça? Eu tenho que pegar aqui nas minhas anotações. Porque são sempre uns nomes, assim. Até a Greenland, que é a Groenlândia, faz parte, mas na época dos vikings já. Tá, Dinamarca, Noruega, Suécia e Islândia. Islândia. Islândia também foi depois dos vikings. Oh, olha aí. É uma coisa bem complicada. A gente vai sempre ficar pegando nessas coisas assim, né? O que é pós-vikings e o que é pré-vikings. Eu acho que a gente vai se complicar bastante nessa parte aí. Pelo menos nesse início aqui do nosso bate-papo. É muito fácil você vê a diferença. Os povos nórdicos eram aqueles que estavam no nortezinho da Europa, né? Quando tinha o Império Romano, eles estavam separados assim, tipo, terminava o Império Romano, começava os bárbaros, né? Eles eram tudo bárbaro. Bárbaro pro lado da China, dos hunos, e bárbaro pro lado dos nórdicos. Até que um deles, que agora eu não vou lembrar quem, ganhou uma guerra contra os romanos. Meu, aí tipo, explodiu. Roma foi tipo de mal pior em décadas, assim. Todo mundo se rebelou contra eles, e aí começou a época das migrações, que quando os nórdicos começaram a meio que, tipo, invadir, assim, o território romano, né, foram abrir as suas asinhas, e começaram a realmente povoar uma parte maior da Europa. E aí os vikings vêm depois, centenas de anos depois, quando esse povo já tá bem estabelecido, quando eles começam a pegar as navegações. Aí eles vão até, meu, Groenlândia tá do lado dos Estados Unidos, e era uma base de navegação deles. Hoje os Estados Unidos é alguma coisa, né? Antes, nem tanto, né? Era um pedacinho de terra onde tinha monstros. Ai, que louco. A gente tá falando muito de vikings, né? Mas assim, a gente consegue explicar com pequenas palavras o que são vikings? São pessoas que viviam naquela região ali, né? Não tem muito, tipo, índios daquela região. Eu não sei se a gente pode falar isso. Os vikings, na verdade, eles são um povo nórdico, já com um pouquinho de influência, inclusive, do cristianismo. É muito engraçado, você pega os contos antes das migrações pra Roma e depois, quando já tá rolando o cristianismo um tempo, os contos deles mudam. Então, pra afastar um monstro, você começa a rezar pra Maria, sabe? É tipo, você coloca umas rezinhas cristãs no meio de uma lenda super pagã. Então, os vikings, na verdade, são esse povo, tipo, é uma cultura mais estabilizada, assim, né? Você assiste aquela série Vikings? Eu não sei nem se ainda existe ou se ela já terminou. Acho que ainda existe, não assisto. Eu tentei assistir o primeiro episódio, mas só tinha homem. Eu também nunca assisti, não. Eu gosto de uma série tipo Black Sails, que pelo menos tem personagens femininos fortes ali no meio, eu não me sinto tão sozinha. Você imagina, assim, o que pode ser que mude drasticamente em ter ou não ter vikings em God of War, além, é claro, de todos os monstros e deuses que a gente vai falar daqui a pouco? Assim, questão de ambientação, você acha que, pelo seu conhecimento, muda muita coisa? Eu acho que eles vão pegar exatamente essa época das migrações, que é quando Roma caiu. Então, meio que tipo, a religião greco-romana caiu de verdade, e começa os nórdicos a ganharem essa força na Europa. Mas ainda é aquela coisa primitiva, não domesticada. Eles eram totalmente wild, assim, os nórdicos. Selvagens. Agora eu não lembro o nome do God of War que tava falando. Ele disse que eles pegaram uma época onde os deuses ainda andavam na Terra, que é toda a diversão do God of War, né? Você vai lutar contra o deus. Sim, sim. Então seria, tipo, uma época que os nórdicos estão começando a entender o que são os deuses, e os deuses interferem na vida deles. A gente vai conversar a respeito desses deuses, mas eles não são... Você não quer que eles interfiram na sua vida. Naturalmente, quem falaria algo do jogo seria o Corey Barlog, o diretor do jogo, que é ele que tá sempre falando as coisas aí. Assim, sabendo que na mitologia nórdica é meio... Eu vi que é meio complicado a gente falar que existem 9 mundos, né? Mas tá, vamos lá. Existem 9 mundos na mitologia nórdica. Entre aspas, né? Acho que é meio complicado esse negócio de mundos na mitologia nórdica. Existem 9 planos de existência. Tem lá o Asgard, né, que é o meio que é o central, não é isso? Mais ou menos isso? Asgard é o lugar dos Aesirs, que são os deuses mesmo. São os deuses legais que todo mundo conhece. Thor, Odin, Freya, é o pessoal que a gente conhece, tá lá. Aí tem lá Midgard, que é os gente. Trolls, né? É homens e trolls? Midgard é a gente, a Terra. Tem Utgard, tem um monte lá. Tem mundo de elfo, tem mundo de anão, tem mundo de morto. Tem um monte de mundo lá. São 9 planos, né? Como você disse. Aí. E tem o principal, que são o mundo dos gigantes, que é o Jotunheim. Como é que é? Eu tô assassinando a pronúncia, mas Jotunheim, que são. Tá, é o mundo dos Jotaro, que são os gigantes. Essa é a minha pergunta que eu queria chegar. Esse mundo aí de Jotunheim, ele, pelo trailer que a gente viu na E3, pelo trailer que nós temos hoje em mãos do God of War, você acha que Jotunheim é aquele mundo ali em que Kratos estava? Porque aparece um gigante. apareceu um gigante, pra mim, sei lá, cara, eu gosto muito de Star Wars. Se você tem um mundo que é neve, então aquele mundo ali é de neve. Se você tem um mundo de floresta, então aquele mundo ali é só de floresta. Então, como esse mundo aí, Jotunheim, é de gigante, então pra mim, apareceu um gigante naquele trailer, então aquele mundo ali é do gigante. Não necessariamente, porque os gigantes vão pra Midgard direto, assim. Ah, então já acabou com tudo. E outra, é um mundo mesmo, então tem os gigantes do gelo, tem os gigantes do fogo, então se tem gelo, pode ser tipo qualquer lugar. É, aquele lugar ali que o Kratos está, tem neve, gelo e tal. São um gigante ou um troll? É um troll? Eu acho que é um troll. É Midgard, porque tem humaninhos aí no meio, não é só o Kratos e ele. E humanos não vão pra Jotunheim, não sei que sejam levados. Isso aí não é um gigante, isso é um troll. Meu, o que eu acho, tá? Gigantes pra mim, que nem quando aparece Gaia, um dos Gods of War, tipo, ela parece gigantesca. Isso é... Titãs e gigantes são mais ou menos a mesma coisa. Inclusive a palavra gigante é meio errada. Tipo, a palavra certa deveria ser devorador, que é a definição correta de gigantes. É, não, acho que você tá certa mesmo, porque olhando aqui no pela internet, realmente, ele se parece muito mais com um troll. É, ele é meio tosco, né? Tipo, os gigantes são... Tipo... Homens grandes. Não, é, os gigantes são, tipo, é o que eu falei, eles são tipo os pais dos deuses, basicamente. Eles têm uma relação com os titãs da mitologia greco-romana. Eu tô esperando algo muito mais animal do que isso. Se for isso, eu vou ficar muito decepcionada. Bom, então pode realmente ser... Qual mundo que você disse? Midgard. É o nosso. Midgard. É a Terra. Faria sentido, né? Já que tem o filho do Kratos está ali, né, também. A gente não sabe se haverá uma viagem entre mundos no jogo, mas aí também já é querer saber demais. Provavelmente ele morre, vai parar no inferno, vai parar no Valhalla, aí ele vai voltar... É a história do Kratos. É por aí, né? A gente nunca sabe muito bem como é que vai ser. Mas beleza, a gente passou aqui por algumas coisas, a gente já conversou sobre algumas coisas aqui. Agora a gente vai entrar na parte de monstros. Sim. Primeiro a gente vai falar de alguns monstros e depois, na segunda parte do vídeo, a gente vai falar sobre alguns deuses mais conhecidos aí. Primeiro, vamos lá. Berserker. Você fez aqui, né, uma... Mini resumo. E aí eu tô vendo aqui, Berserker, são humanos que lutam em uma fúria cega, normalmente sem armadura, peito de aço, Superman. Eles são meio Superman, não, eles não voam, mas fogo e aço não tem efeito neles, que é basicamente a única coisa que o pessoal do norte tem acesso. Então não adianta ir com espada e não adianta sacar fogo, o que você faz com o bicho? E são humanos, né, são guerreiros humanos. Arranca a cabeça? Como? Ah, é? Fogo e aço não tem efeito? É quando eles estão nessa fúria, né? Tipo, não acredito que eles devem ser assim toda vez. Tipo, tomando café da manhã com sucrilhos. E... Agora, uma coisa me chamou a atenção aqui. É, eles seguiam um código de conduta? Os berserkers, na verdade, eles eram meio que, tipo, saiu essa lenda dos próprios guerreiros nórdicos. E os guerreiros nórdicos, eles tinham três tipos. Eram meio que três teminhas diferentes pra você ser guerreiro. Os três, eles tinham códigos de conduta muito sérios. Por exemplo, você tinha que honrar a sua palavra, você não podia fazer um assassinato e esconder que você fez um assassinato. É, isso era muito legal pra cultura nórdica, isso é um fato real. Se você matasse alguém e falasse, olha, matei alguém, era tipo, dependia de, por exemplo, se você matou um escravo, era diferente de você matar um nobre e tal, mas ainda, tipo assim, era perdoável. Se você matou alguém, escondeu e mentiu a respeito, meu, é imperdoável, é exílio. Meu Deus, peraí. Matei, opa, foi mal aí, desculpa. Pô, matei aqui, desculpa. Exato. Pô, só tropecei nele, ele acabou morrendo com a cabeça embaixo do meu pé. Espirrei e dei três facadas. Aí tudo bem, se eu fizer isso, tudo bem. Ó, matei aqui, pô, foi mal, desculpa. Aí tudo bem. Mas se eu fizer isso tudo, vi esconder, não, que isso, peraí, não, pô, é, isso aí. Somente não. Assim, se foi tipo um nobre que matou, tipo, um servo. É, se ele avisasse, tipo, ele provavelmente ia pagar uma multa, alguma coisa assim, uma compensação pra pessoa que tinha aquele servo, mas não tinha muito mais além disso. Agora, você escondeu, meu, é exílio. E exílio, a única pessoa que gosta de exilados é Odin. Daqui a pouco a gente vai chegar nele, né? Eu tava falando do Código Conde da Dente. Beleza, esses teminhas eram três temas diferentes: os lobos, os ursos e os javalis. Os ursos eram os berserkers de verdade, tipo, tradicionais. Os lobos eram, tipo, meio shapeshifters, assim, tipo, na mitologia deles, que serviam Odin. E os javalis meio que, tipo, honravam os deuses do amor. Freya, Frey. Pra quem não entendeu, ela falou shapeshifter. Eu lembro Ah. disso aí da época em que eu via Supernatural. Shapeshifter é a mesma coisa que transmorfo, uma pessoa que consegue se transformar em um animal ou, sei lá, qualquer outra coisa assim, né? Consegue mudar a sua pele, é alguma coisa assim. Vamos lá. Voltando àquele negócio do que eu fiquei embasbacado com esse negócio de matei, falei, tá tudo bem. Vamos lá. Digamos que um nobre qualquer aí, sei lá, mate um escravo e esconda. Mesmo ele sendo escravo do nobre, mesmo o cara que morreu sendo escravo do nobre, o nobre iria pro exílio? É tipo uma mancada sem tamanho, assim. Olha que Não tem perdão. legal, interessante. Agora, deixa eu ver se eu entendi também. Os berserkers são três tipos, né? Javali, lobo e urso, né? Isso. Ah, tá. Mas assim, existe alguma coisa neles que identificam realmente ou tipo, só Ah, esse? ele geralmente, o lobo, por exemplo, vai usar pele de lobo, o javali vai usar alguma coisa de javali. Ah, tá. Entendi. Então realmente eles usam aquilo ali como para se identificarem mesmo, né? Isso é uma coisa muito legal também que eu descobri pesquisando um pouquinho mais sobre isso, que esse código de conduta super honrado assim dos nórdicos e esses totens influenciaram os cavaleiros na época medieval. Então por isso que os cavaleiros tinham aquele código de conduta super honrado e tinham os emblemas da armadura no escudo de animais. Entendi. Interessante. Vai que tem realmente alguma coisa a ver, né? Influenciou, tipo, foi um livro histórico que eu li isso. Foi uma pesquisa arqueológica, tipo. O papo tá ficando muito louco pra mim, cara. Mas vamos lá, vamos passar agora pras valquírias. Engraçado, valquíria é nome de pessoas normais hoje, né? Inclusive eu tenho. Quer dizer, a minha namorada tem uma amiga que se chama Valquíria. Um nome animal. São guerreiras que morreram no campo de batalha. Mas Sim. por que que elas são chamadas de valquíria? Existe alguma coisa assim? Como é que elas passam a ser chamadas de valquírias assim na mitologia nórdica? Deve ter uma terminologia que daí eu vou ficar devendo. Mas a Valquíria geralmente eram mulheres guerreiras, porque pessoas da antiguidade adoravam isso, elas geralmente eram virgens, donzelas, guerreiras, animais. E quando elas morriam no campo de batalha, Odin chamava elas pra servir eles. Então elas eram servas de Odin. E aí, quando elas morriam, elas iam pra Valhalla. Vamos lá. Valhalla, o que é isto? Ai, gente, todo mundo assistiu o filme do Thor, né? Eu não! Eu sou DC-nauta! Eu não gosto da Marvel! Pra quem não assistiu o filme do Thor, Valhalla fica em Asgard, que é o lugar dos deuses, e é tipo o lugar pop dos deuses, é onde os deuses ficam, tipo, comendo, bebendo, passando tempo. E aí as valquírias ficam, vão pra lá. Eu lembro desse nome muito mais por causa de Mad Max, por causa do Thor. Realmente não me chamou muita atenção os filmes da Marvel, nem o Thor, nem nada disso. Mad Max é um super exemplo de valquírias. Guerreiras ferradas. Como é que elas poderiam influenciar numa guerra? São as pessoas que, tipo, sabe aquela ideologia, tipo, do guerreiro, tipo, ai, morra tipo, forma brava, assim, corajosa, e portas de Valhalla vão se abrir para você. Então, tipo, os melhores guerreiros mais corajosos, eram escolhidos pelas valquírias. Fora isso, segundo essa mitologia, né, esses textos antigos, as valquírias também tinham algum poder para influenciar essa batalha. Algumas coisas que a gente vai falar aqui, por exemplo, elas podiam fazer isso, não tem exatamente uma explicação, porque ao contrário da mitologia greco-romana, muita coisa que a gente sabe da mitologia nórdica foi compilado centenas de anos depois na Escandinávia. Nem tinha nórdicos lá nessa época que a gente tá falando. Então, é tipo, as valquírias influenciavam a guerra, porque elas influenciavam a guerra, porque tem um texto lá naquela compilação da Escandinávia que fala que elas influenciavam. Eu não sei se a minha relação pode realmente ser feita, mas pelo que você está me falando aí, as valquírias me lembram muito as Amazonas, né? Com certeza, com certeza. A mitologia greco-romana e a mitologia nórdica tem tudo a ver uma com a outra. Odin tem a ver com Zeus, tipo, depois a gente vai falar dos deuses e a gente fala disso. Vamos chegar então nos dragões. Existem dragões na mitologia nórdica. Eu acho que eles foram quem inventou os dragões, quem inventaram os dragões, inclusive. Eu não lembro de dragões na mitologia greco-romana. Ah, tem dragões nas asiáticas, né? Verdade, na asiática eu acho que tem também. São diferentes. Os dragões da mitologia nórdica, eles são mais serpentes do que dragões. E elas geralmente têm funções. E daí aqui a gente separou alguns que é. Agora também, desculpa quem entende melhor de mitologia nórdica, porque eu vou assassinar a linguagem. Nidhoggr, que é a serpente que habita o final da árvore do mundo. Então, a gente falou que existia 9 planos de existência. Esses 9 planos de existência são todos ligados a uma árvore da vida. E aí, o Nidhogg, fica embaixo dessa árvore e ela se alimenta dos mortos. Inclusive, eu vi relações deles na internet com o Alduin do Skyrim, pra quem já jogou. Meu Que Deus. que o Alduin se alimentava de mortos, né, de almas, pra ficar mais forte. Esse negócio da árvore do mundo a gente não tinha comentado, né? É tipo, sei lá, raiz, né? Os mundos são raízes, pra galera que ainda não conseguiu entender. Uma árvore mesmo. E aí, sei lá, cada plano de existência, né? Como você muito bem colocou, é uma parte lá de uma raiz, vamos dizer assim. E esse. Esse dragão aí. Caraca! Nidogger. Nidogger. Nidhogger. Sei lá, a gente vai viver meia hora falando de maneira diferente. Ele habitava lá no final da árvore do mundo. Essa árvore do mundo aí, Yggdrasil. Yggdrasil. E Brasil, isso. Existe só uma árvore, né? Não é tipo uma árvore a cada mundo. É uma árvore só, né? É uma árvore que conecta todos os Os. mundos. Então, no final dela tem, tipo, por exemplo, o plano dos anões, tal. E aí, quando você vai indo para cima, é o inferno. E aí, quando você vai para cima, tem, por exemplo, elfos, gigantes, Midgard está no meio. E aí vai. Entende. E esse dragão aí se alimenta dos mortos. Sim. Ele se alimenta das valquírias? Não, são os mortos, tipo, pessoas comuns, que nem eu e você, que a gente nunca pegou uma espada e foi lutar bravamente. A gente vai parar na barriga do Nidhogg, ou a gente vai parar com o Hel, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Ok. Temos também o Fafnir. O Fafnir é muito legal porque ele não era um dragão. Tem uma história que é basicamente a história do Senhor dos Anéis, de onde Tolkien pegou a história, que é sobre um anel amaldiçoado, que o Fafnir acaba recebendo esse anel como o Loki estava meio enganando ele, e dá esse anel pro Fafnir, e ele fica tipo meio tipo Golem, assim, ele fica tipo My Precious, meu precioso, tipo, ele fica meio maluco, ele mata a família dele pra ficar com o anel, e o tesouro, né, que veio junto com o anel, e aí no final, tipo, ele se transforma nesse dragão, que fica cuidando do tesouro. Meu Deus, é incrivelmente parecido com o segundo filme lá Dos Hobbits. do Hobbit. Parabéns, hein, Tolkien. Parabéns, hein. Olha o plágio, hein. E por último, entre esses dragões aqui, vamos falar com bastante cuidado sobre esse cidadão aí, sobre esse dragão aí, Jormungandr. Jormungandr. Esse eu sei falar. Jormungandr. Porque pode ser que tenha ou não uma relação com o próximo filme do Thor, né? É, por causa do Ragnarok. Meu, mas aí é impossível, porque tudo na mitologia nórdica, alguém fez alguma coisa no Ragnarok. É tipo. Ou tá destinado a fazer alguma coisa no Ragnarok. Você acha que é possível esse Jormungandr? Ah! Esse dragão aí faz aparecer no filme? Eu acho que sim, porque eu não entendo muito do mundo de quadrinhos, só não sei o quê, mas eu ouvi falar, e spoiler alert, você pode querer passar pra próxima parte desse podcast alguns minutinhos. Mas que o Thor não só morre, e aí pode ser que ele morra com a mordida do Jormungandr mesmo, como é a profecia do Ragnarok, mas ele volta meio transformado. Então ele volta, não se preocupa, mas o Thor morre no, nessa saga do Ragnarok, tanto no quadrinho quanto no, na mitologia mesmo. Mas é só o Thor, não pode, tipo, matar o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, o Capitão América, não Aí pode eu matar todo já mundo, saio não? do meu ramo de expertise. Mas vamos lá. Esse dragão aí, ele é nada mais, nada menos do que filho do Loki. Por mais que seja um deus, Loki tem a fisionomia de um humano? Loki teve 3 filhos com uma gigante de gelo, que é uma devoradora, que a gente... Vamos parar de chamar de gigantes, são devoradores. São, tipo, a relação de titãs. Ele teve filho com ela, teve 3 filhos. E um deles foi Jormungandr, que é uma serpente. E depois a gente vai falar sobre os outros dois, que é Hel, que é uma deusa. É uma deusa mais tadinha, mas é uma deusa. E Fenrir, que é um lobo gigante. É porque os nórdicos tinham muito desse negócio de, da junção entre animal e humano. Eles não tinham muita separação, assim. Tô vendo. Zoofilia rolava solta. Não, tem pior. O Loki é pai do Sleipnir. Pra quem gosta de Senhor dos Anéis, é um cavalo mais... Ah! É o cavalo mais uau, com 8 patas e tal. E ele é mãe do Sleipnir. Ele se... Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou! Loki é mãe? É, ele se metamorfou. Cadê os Power Rangers pra me ensinar a conjugar isso? É como uma égua. E aí ele tem relações com um outro cavalo, que era um super cavalo, assim. E aí ele fica grávido e tem o Sleipnir. Todos os limites foram quebrados. Todos e qualquer limite foi quebrado agora. Não existem, não existem. Qualquer coisa que você me falar, sendo verdade ou não, eu vou acreditar. A partir deste momento, se você me falar, Odin está do seu lado, eu vou acreditar. Eu vou acreditar. Todos os limites foram quebrados. Ai, por isso que eu amo mitologia. Tipo, porque é tudo muito maluco. E no final faz meio sentido. Porque, assim, é mitologia, né? Não tem como você falar que... Ah, isso é mentira. Pô, mas é mitologia, cara. É mitologia. É muito louco. Na época dos cristãos, quando os cristãos ainda... O cristianismo ainda não era a religião oficial de Roma. Eles eram sacrificados no Coliseu. Eram mortos, tipo, por animais e tal. Como criminosos. Porque eles eram acusados de incesto e canibalismo. Então, a gente fica tirando sarro, mas, tipo, religião e cultura é uma coisa que é muito, tipo, você tem que estar naquela época pra entender, assim. É verdade. É bem complicado mesmo a gente querer criticar alguma coisa desse tipo assim, né? Só dá risada, mas... isso aí a gente não tem como segurar. E por último a gente vai falar aqui sobre os gigantes. Mas parece que você não gosta muito que chamem ele de gigante, né? Parece que são, na verdade, devoradores. Que é o significado da palavra Jotnar, que é a palavra de gigantes, dos devoradores. Essa raça chama Jotnar. Antes da gente falar aqui dos monstros, eu perguntei a você sobre... Naquele trailer da E3, aparecia lá o gigante e eles estariam... O Kratos, o filho dele, estaria em Jotunheim. Você já disse que não é um gigante, é um troll. E aí a gente já sabe que sim, gigantes... Eu acho, né? Não dá pra ter certeza, viu? É, na hora de lançar o jogo que a gente vai ter completa certeza. Mas, olhando assim pela internet, realmente eu estava completamente enganado. Aquilo ali não parece realmente ser um gigante, parece ser meio um troll. Na minha visão, tema os gigantes. Tema os devoradores. Se um aparecer na sua frente, você sabe que você está com um problema gigantesco na sua frente. É mais do que os deuses, mais do que qualquer outra coisa. Tipo, os gigantes eram, tipo... Devoradores. No sentido mais primordial, assim. Eles são forças da natureza, né? Os gigantes foram os primeiros seres a serem criados no mundo da mitologia nórdica. Que nem os titãs foram criados na greco-romana. Então, eles são forças super entrópicas. Eles não são necessariamente maus. E isso é uma coisa muito legal, porque a cultura politeísta, você não precisa de bem e mal. Você tem toda a complexidade em cada personagem, né? Então, eles querem um mundo muito mais caótico do que os deuses gostariam. Então, eles vivem brigando. E mesmo assim, se você olhar, os Jotnars, eles são... pais de muitos dos deuses, ou avós de muitos dos deuses. Então eles têm essa relação, assim, que nem os titãs. O Jotnar lá deve ficar olhando assim pro Loki, meu Deus do céu. Peguei esse menino tão bem, e agora ele tá aí sendo mãe. Meu, ser mãe foi a coisa mais sussa que o Loki já fez. Meu Deus! O Loki é o demônio personificado e ao mesmo tempo é tipo, até que é um cara legal até ele resolver que não vai ser. É, tipo, ele, só ele, assim, toda a saga que os nórdicos, eles inventaram essa maneira de escrever que é saga, né, pros heróis. Eles que inventaram. E em toda historinha, toda saga começa assim, ah, tava fazendo alguma... Aí o Loki fez alguma coisa. E assim, e às vezes continua a história como, tipo, nem teve assim um efeito muito grande, mas o Loki tinha que fazer alguma coisa pra ferrar alguém. Loki não é gente boa, não, né? Só uma coisa importante sobre os Jotuners, eles vencem no Ragnarok. No final do mundo, eles que ganham. O que é Ragnarok? É o final do mundo. É como. É tipo uma batalha final? Final Countdown? É uma batalha final e é o fim do mundo como a gente conhece. Os nórdicos, eles não acreditavam em fim. Eles acreditavam muito em coisas cíclicas, renascimento. Tanto que eles têm um dos gigantes, que é o filho do Loki, ele é tipo o Ouroboros. Ele tem o rabo na própria boca, assim. Ele meio que continua. Então, eles acreditam muito nisso. E no Ragnarok, simplesmente, muita gente morre, muita coisa acontece, tipo, mas os mundos continuam, só que de uma maneira diferente. É um apocalipse, mas não é um apocalipse? Ou é tipo o mundo de Mad Max? Antes era ok e agora virou tudo areia. Depois de um tempo, meio que as coisas. Deixa a entender que as coisas vão se organizar de novo, sabe? Até porque vem a era dos Vikings depois, né? Que eu tô falando merda. Não, os Vikings ainda acreditavam no Ragnarok. Era tipo uma profecia, sabe? Uma coisa que. Tá. E a gente com um apocalipse mesmo. Entendi. Pra fechar essa primeira parte de monstros e deuses aqui, a gente vai falar sobre Fenrir. Ele que não vai te fazer rir. Mas ele também é filho de Loki. Quer dizer, ele é filho mesmo ou ele é filha? É filho, é filho. Ah, ok. Olharam lá. Ai, que horrível. Meu Deus, que horrível. Ele aí que é o que você tava falando, que é tipo um lobo, né? Essa aqui é um lobo muito, muito grande. Muito grande. Os Muito. deuses. Tanto que quando ele começou a crescer, os deuses ficaram preocupados e pegaram ele para criar. É tipo o Groot, você que não assiste Marvel. Ah, mas eu conheço, pô. É tipo o Baby Groot começa a crescer e tipo, não para. Ele vira um negócio gigante. Ele era um lobo gigantesco e os deuses, inclusive, ficam com muito medo uma hora. Que, meu, tipo, ele não para de crescer, a gente não tem como parar esse bicho. E aí eles começam a tentar colocar cabresto nele como se fosse uma brincadeira, sabe? Tipo uma coleira, assim, tipo, ah, haha, tal, vem cá. Duas quebram, é tipo, ele nem sente quebrando. E aí eles pedem pros anões, porque os anões eram, tipo, os forjadores master, assim. Eles eram, os caras que sabiam fazer, mexer com metal e tal. E aí eles fazem o cabresto que chama Gleipnir. Conseguem colocar no Fenrir, pra você ter noção, foi tão difícil que um dos deuses perde a mão dele no processo. Nunca mais volta, ele perde a mão pra sempre. E o Fenrir, no Ragnarok, ele escapa, mata Odin, devora o Sol, a Lua e boa parte do mundo junto. Pouca coisa. Menino bom esse. Então, tranquilaço. Tão, tão de boa. Sem problema nenhum esse lobinho aí, hein? Ele não sobrevive, Ragnarok. Matam ele, um dos deuses. É, dizem quem é o deus aí que consegue matar ele? Pode ser que seja esse que eu anotei, o Vidar. Vidar. Beleza. Quando você fala que o Fenrir, ele vai devorar o Sol, a Lua e boa parte do mundo. Ele vai devorar Aesir, que é o mundo dos deuses? Então, é porque assim. Aesir não, É um sol só para todo mundo. Ah, tá. No mundo dos deuses é Asgard. Isso. Aesir é o tipo de deus. O mundo que ele come é meio que tipo a matéria-prima dos mundos. Midgard é o que sofre mais. A terra é a que mais vai ficar ferrada. Depois que ele é preso, enfia uma espada. Porque, né, tipo, eles queriam deixar o cara tranquilo, né? Eles enfiam uma espada na boca dele. Então a boca dele fica toda aberta, gigantesca. Então por isso que tem esse negócio, que tipo, ele passa, tipo, levando tudo. Passa pegando tudo, como assim? Tipo, a boca dele é gigantesca, sabe? Então ele passa, tipo, devorando. Ah, tá. Uou, que beleza. Tranquilinho, hein? Agora deu pra entender. A gente tava falando aqui, né, de que, pô, mitologia, apesar da gente rir, né, isso aqui não é tipo. Não tem como a gente falar que é mentira ou não. A gente pode acreditar, a gente pode escolher acreditar ou a gente pode escolher não acreditar. Você falou também que hoje já estão falando de mitologia cristã e tal, né, que. lá antigamente também, quem era cristão, as pessoas, né, não aceitavam muito bem, as pessoas que eram contrárias. Não entendiam, né? Exatamente. Não aceitavam, não entendiam muito bem. E recentemente, assim, pra quem quer entender um pouquinho mais sobre isso, saiu um filme chamado Silêncio. Acho que foi ano passado, aqui no Brasil deve ter chegado nesse ano, no início desse ano, com o Andrew Garfield, que é lá o Homem-Aranha no Amazing Spider-Man, e o Adam Driver, que é o Kylo Ren em Star Wars Episódio 7. Tem também um monte de gente lá, o Liam Neeson, que fez também Star Wars Episódio 1, aquela série de filmes chamada Taken, enfim. É um filme que mostra como é que os japoneses tratavam os cristãos lá no século 17, 18, 16, sei lá, há muitos séculos atrás, há muitos anos atrás, como é que os japoneses tratavam quem era cristão. Só para vocês terem assim uma ideia, era bem violento, matavam, queimavam a língua, cortavam os braços, enfim, o negócio era bem violento. O filme é do mestre Martin Scorsese. É um filme bem longo, bem arrastado, praticamente 3 horas. Se vocês querem ver, tenham paciência, que é um filme bem devagarzinho. Mas dá a ideia bem do que a gente quer trazer aqui para vocês, que realmente isso não é tão brincadeira assim. Mas, por enquanto é isso, ficamos aqui com a nossa primeira parte do nosso bate-papo. Na segunda parte, a gente vai falar sobre os deuses, a maioria aí mais conhecida, né? Odin, Loki, Thor, Hel e Vidar. Quer dizer, Hel e Vidar, nem tanto, né? Mas claro, Odin, Loki e Thor, bem mais por causa daquelas coisas aí que a Marvel lança ano após ano. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Tchau.